Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Então hoje aqui completando o nosso roteiro, eu queria falar mais sobre essa questão do Foro de São Paulo e da América Latina. Mas a dificuldade aí é de duas ordens. Em primeiro lugar, nós realmente não temos uma elite intelectual qualificada para enxergar e compreender a situação do Brasil dentro do quadro internacional. Mas ele não tem nem mesmo ideia do quadro internacional. O que o pessoal pensa a respeito do mundo no Brasil é diretamente condicionado por dois elementos: a mídia americana, o New York Times, a CNN, e a mídia nacional. E, em segundo lugar, além, vamos dizer, dessa deficiência que é puramente negativa, existe a atuação de um fator ativo, que é a hegemonia esquerdista da mídia, a qual não vem de hoje, a qual existe no mínimo há 60 anos, na mais modesta das hipóteses, 60 anos. Eu creio que já tenho mencionado aqui uma publicação do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, chamada 60 anos de jornalismo, publicada na década de 80, onde estão lá todas as grandes figuras do jornalismo paulistano, e mais de 90% delas eram membros do Partido Comunista, ou de algum partido parecido, assim, tipo Quarto Internacional, alguma variante. Então, isso quer dizer que a história da mídia em São Paulo acompanhava, era exatamente a mesma história do Partido Comunista. As grandes figuras de um eram as grandes figuras do outro. Esse fator geralmente não é levado em conta. As pessoas, mesmo que as que têm esta informação, não costumam levar em conta porque, ignorando o que é realmente o movimento comunista e tendo dele uma concepção paroquiana, caipira, tá certo? Não conseguem relacionar, vamos dizer, este predomínio dos comunistas da mídia com o conteúdo do noticiário. Eles acham que, o sujeito comunista ou não, é um profissional de imprensa, entre aspas, cuja função é divulgar os fatos. E cada um tem lá a sua opinião, né? Mas ele não vai deixar que a sua opinião modifique os fatos. Quando, na realidade, vamos dizer, a essência mesmo da profissão jornalística é a seleção dos fatos. Não é isso? Como é que se faz no jornal? De manhã chega lá um funcionário chamado pauteiro, vai fazer a pauta. A pauta é, quer dizer, os assuntos que serão abordados na edição do dia, independentemente do noticiário internacional que possa vir pelas agências. Então, nesse momento, você já faz uma seleção, depende do seu critério de importância. Esse critério de importância é geralmente baseado no quê? Nos outros jornais. Quer dizer, aquilo que os outros jornais vêm considerando importante, será considerado importante na elaboração da pauta, a não ser é quase impossível coincidência de que haja um pauteiro original que tenha lá suas próprias ideias e queira fazer uma coisa diferente. Coisa que eu nunca vi em 50 anos de jornalismo. Um colega meu do Tempo Jornal da Tarde, que era um homem inteligentíssimo, aliás, era professor de filosofia na USP, era o Rolf Kuntz. O Rolf Kuntz dizia que os jornais praticavam autofagia. Um só publica o que os outros publicaram. Então, um leu o outro e repete, o outro leu um e repete. E isso ficou assim no Brasil, sobretudo depois dos anos 60, 70, quando a mídia foi sendo unificada. Quer dizer, o sindicato das empresas jornalísticas, ele adquiriu uma, como é que se diz, uma unidade de princípios maior. Quer dizer, os vários donos de empresas de mídia discutiam, passaram a discutir as coisas mais constantemente, e fizeram uma série de acordos, inclusive políticos. Certo? E isso aí uniformizou os jornais no Brasil inteiro. Além da uniformização empreendida pelas próprias empresas, havia uniformização ideológica empreendida por membros da redação. No jornalismo existe uma grande circulação de profissionais entre todas as redações. O sujeito que faz uma carreira inteira num só jornal é uma raridade. Existe, mas eu creio que não passa de 5%. Então, o sujeito está hoje na Folha, amanhã ele está no Estadão, depois amanhã ele está na Veja, e assim vai mudando. E isto propicia também a uniformização. Vamos dizer, a direção ideológica do processo, é claro que ela existe, né? Isso quer dizer que o pessoal do Partido Comunista, por exemplo, dava certas instruções, digamos, para prestigiar determinados personagens, seja da política, seja das letras, seja das artes, e negligenciar outros. Quando o partido baixava uma instrução, era do fulano de tal, não é para falar, como fizeram com Antônio Olinto. Antônio Olinto é um escritor brasileiro que tem seus livros traduzidos em mais de 30 idiomas, é um sucesso internacional. Quando você chega na Romênia, tem lá uma biblioteca Antônio Olinto. E durante 30 anos o nome do Antônio Olinto desapareceu da mídia brasileira. Depois voltou, já velhinho, voltou para o Brasil. E daí foi posto na academia, como uma espécie de prêmio de consolação. Mas a cortina de silêncio vigorou durante 30 anos. Isso é um fenômeno que tem que ser levado em conta. O meu próprio nome foi banido por iniciativa do Milton Temer, que era um dos luminários do Partidão. Mas do Olavo de Carvalho não se fala. Então, de fato, o nome desapareceu. Claro que de vez em quando apareceu uma coisinha ali, outra ali, mas totalmente desproporcional, né, com, vamos dizer, o tamanho da atuação que eu estava tendo e do efeito social que eu estava desencadeando. Né, se o sujeito saía na rua, só via cartaz, o Olavo tem razão, mas não saía uma menção a isso, né, em jornal nenhum, noticiário nenhum, TV. Isso é normal, esse é o procedimento da espiral do silêncio, é esse. Então, isto, as pessoas sabem que isso acontece, porém, continuam lendo jornais e vendo noticiário de televisão como sendo sua principal fonte de informação. Isso está diminuindo hoje, graças à internet, o pessoal se abriu mais para outras fontes, sobretudo para fontes diretas, e, vamos dizer, a credibilidade da mídia no Brasil não passa de 5%. Mas esse 5% é importante, por quê? Porque é a elite. São os políticos, são os professores universitários, são, em suma, são as classes falantes, tá certo? Então, em geral, o espectador de um noticiário de TV, o leitor de um jornal, ele não faz a conexão entre os fatos que estão chegando para ele, tá certo? E a orientação ideológica que existe por trás. Não conecta uma coisa com outra. Ele não entende que uma publicação, um jornal, por exemplo, é um produto inteiramente programado. Tá certo? Para, vamos dizer, impor uma certa visão das coisas. Essa visão não se impõe pela propaganda de opiniões. Isso é a coisa mais fundamental, né? As páginas de opinião nos jornais são as menos lidas. Em geral, tem aqui uma coluna que é editorial, que é a opinião oficial do jornal, e tem do lado uma série de artigos assinados, que são opiniões mais variadas, mas dentro de uma gama previamente escolhida. Não é isso? A imposição da visão se dá através da seleção do noticiário e da seleção, sobretudo, do critério de importância. Quer dizer, uma notícia pode ser publicada numa notinha de 10 linhas na página 15 ou pode ser manchete do jornal. Ela pode ter uma sequência, uma suíte, como se chama no jornalismo, ou não. Você pode noticiar a coisa uma vez e desaparecer. Ou pode continuar e aquilo virar uma espécie de um leitmotiv, um tema recorrente. Como, por exemplo, os famosos crimes da ditadura viraram um tema recorrente. Não é isso? E mais recentemente, a corrupção virou um tema recorrente. Se não quisessem, eles poderiam controlar isso noticiando só de vez em quando e sem relacionar uma coisa com a outra. Em suma, o jornalismo não é um traslado da realidade, ele é um produto planejado de antemão e que obedece, vamos dizer, a uma padronização bastante, bastante rigorosa. Não é isso? Então, até o tamanho das matérias é programado. Hoje se faz. Antigamente se fazia um jornal da seguinte maneira: cada repórter escrevia a coisa que queria, do tamanho que queria, e daí tinha um diagramador incumbido de fazer aquilo caber nas páginas, né? Então ele tinha que fazer um cálculo, centimetrar, enquanto ia dar e desenhar. Os diagramadores eram tremendamente inventivos naquele tempo. Depois, a partir dos anos 70, já foi adotado no Brasil um sistema americano onde a página é pré-diagramada. E daí é o redator que tem que se esforçar para fazer a notícia caber no desenho que o diagramador concebeu. Por incrível que pareça, embora isso facilitasse o trabalho dos diagramadores, esse trabalho se tornou menos inventivo e não mais inventivo. Então, os jornais começaram a se parecer terrivelmente uns com os outros, tá certo? E o estilo americano, que é aquele estilo limpo, tudo geométrico, arrumadinho, acabou por predominar sobre o estilo europeu, sobretudo italiano, francês, que eram páginas mirabolantes, desenhadas das maneiras mais inventivas. E, Com isso aí, vamos dizer, tudo foi contribuindo para que o jornalismo se uniformizasse. E o fato de você copiar modelos americanos ajudava ainda mais a camuflar a orientação ideológica subjacente. Isso aconteceu em todos os jornais brasileiros, sem exceção, jornais e revistas. Se você pega a revista Veja, não há nenhuma diferença entre a diagramação da Veja e a da Time, ou da US News and World Report, e assim por diante. Tudo vai ficando exatamente cada vez mais uniforme, e esta uniformidade ela basta para induzir no leitor uma sensação de normalidade. Então, existe uma rotina. As notícias acontecem durante o dia, durante a semana, e saem regularmente em tais ou quais publicações. Então, este fluxo de notícias que chega diariamente ao cidadão dá para ele a impressão de uma estabilidade epistemológica, por assim dizer, tremenda. Então, vamos dizer, o tamanho que as notícias ocupam, por exemplo, dentro do jornal, é tido pela população imediatamente como um critério da sua importância. Se a coisa foi manchete 3, 4, 5 dias, então é tremendamente importante. E o pessoal não lembra de dizer o seguinte: peraí, mas isto aí não é um traslado objetivo da importância. Esta é a avaliação feita por um jornalista. Tá certo? Então, vamos dizer, o jornalista como mediador entre a realidade e o leitor, ele praticamente desaparece sob o anonimato das notícias. Então, quando sai lá uma matéria assinada, sei lá, João Pedro Coutinho ou Reinaldo Azevedo, você sabe quem falou, mas as notícias você não sabe. Então, só dois tipos de matérias são assinadas no jornalismo. As reportagens, que são, não se referem a um fato, mas a uma coisa de mais, uma coisa mais durável, um fenômeno qualquer mais durável, e que ocupa às vezes página inteira ou duas páginas inteiras, e os artigos editoriais, artigos de opinião. O resto é tudo anônimo. E esta parte anônima é a que pesa, porque ela é a que dá o traslado à realidade. O resto é opinião. Então o sujeito imagina, se ele lê uma notícia assim, um assado na Folha, ele imagina que a mesma notícia, mais ou menos igual, está saindo no Estadão. E hoje isto é verdade mesmo. As notícias são selecionadas por um critério uniforme e até redigidas de uma maneira mais ou menos uniforme. Então, a impressão de estabilidade e de realidade que isso dá nas pessoas é uma coisa monstruosa. Não é isso? Na televisão acontece exatamente a mesma coisa, que essas coisas são recortadas para aparecer durante um tempo X, né, com uma voz Y, assim, e diariamente aquilo retorna. E o jornalismo como forma mentis, o jornalismo como estrutura de interpretação da realidade, nunca é discutido, nunca. Isso não entra em linha de conta na preocupação da maior parte das pessoas. Elas partem do material trazido pelos jornais, esses materiais são os fatos, e daí, com base nesses fatos, nós desenvolveremos as nossas opiniões. Ou seja, na sua cabeça, você cria uma divisão igualzinha à que tem a estrutura do produto. Aqui tem a página de opinião e ali tem as notícias. Né? E ora, é evidente que, na prática, é absolutamente impossível você redigir uma notícia sobre o que quer que seja se você não tiver alguma visão pessoal da coisa. Você mesmo vai selecionar de acordo com o seu critério e de acordo com as normas vigentes do jornal. Né? Então, em alguns jornais existia durante algum tempo, pelo menos até, uma fórmula padrão para a redação. Tinha uma abertura com tantas linhas, depois tinha um intertítulo, depois tinha mais 10 linhas, depois outro intertítulo, mais 10 linhas, assim por diante. Então, você veja, se existe esta uniformização industrial do produto, industrial e gráfica do produto, e por outro lado, existe também uma uniformidade ideológica na redação, então é claro, a imposição de uma certa visão das coisas é avassaladora e sem contraste. Não há quem diga não. Não há, por assim dizer, concorrência de conteúdo entre os jornais. Isso é importante. Eles não concorrem no conteúdo, todos apresentam o mesmo conteúdo, né? Eles têm lá os seus públicos tradicionais e tratam de mantê-lo, conquistá-lo por outros artifícios publicitários. Mas o conteúdo das notícias não tem nada a ver com isso. Mesmo porque os jornalistas, como eu disse, estão sempre mudando, redação em redação, e são sempre os mesmos que estão fazendo tudo. Então, isso quer dizer que o pessoal, por exemplo, que vai estudar em universidade, você vai estudar ciência política, sociologia, etc., você já traz com você uma visão do mundo factual que já está inteiramente estabelecida. Não há como mudar. Quer dizer, não há um processamento científico desta coisa para você poder investigar quais são, vamos dizer, os fundamentos daquela visão que está sendo apresentada. Quando se faz isso, é exatamente no sentido de reforçar a mesma visão mediante uma falsa crítica. Então, por exemplo, você mostrar que o noticiário da Folha, do Globo, tal, é condicionado pelos interesses da empresa. Eu digo, olha, os interesses da empresa interferem num jornal assim em 5% no máximo. Eu trabalhei 50 anos no jornal, eu nunca recebi uma instrução do patrão para escrever isto ou aquilo. Nunca. Isso é inteiramente decidido pela classe jornalística. Frequentemente, o dono do jornal nem aparece lá. Mesmo aqueles que são jornalistas praticantes, por exemplo, eu trabalhei no Jornal da Tarde muitos anos, eu vi o Rui Mesquita uma única vez. Não, simplesmente não aparecia na redação. O Otávio Frias Oliveira, então, esse era uma raridade. Era uma figura mítica. Você via de longe. Então, quando se faz uma análise da empresa, se faz análise pelos cânones marxistas tradicionais. Quer dizer, aqui existe uma classe dominante, existem os proprietários, existem os interesses de classe, e naturalmente o jornal deve refletir os interesses de classe. Então se analisa por este lado. O que camufla a coisa mais ainda, porque você está vendendo um jornal, noticiário inteiramente recortado por uma mentalidade comunista e ainda condenando essa mesma mentalidade por ser capitalista. Então, eu posso dizer que isto é um massacre informativo. E é isso que nós vivemos no Brasil há muito tempo. No Brasil, de maneira muito mais vasta e uniforme do que acho que em qualquer outro país que eu conheça. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, você tem uma certa uniformidade nos jornais, mas não é tanto. E você tem sempre o fator rádio, que é a coisa mais popular, é o veículo mais popular, e que em geral se opõe, quer dizer, à mídia impressa. Em outros países também acontece a mesma coisa, você vê jornais que têm direita, de esquerda, jornal conservador, cristão, protestante, etc. Aqui não tem, no Brasil não tem essas coisas. Então, graças a isso, a nossa visão, não só da situação nacional, mas sobretudo da internacional, é monstruosamente recortada e caipira. Isto é geral, geral, geral, geral. E nunca se fez um estudo a esse respeito. Então, quando nós vemos fenômenos, por exemplo, como a ocultação do Foro de São Paulo por 16 anos, este fenômeno é mais importante do que tudo que o governo esteja fazendo. Você não pode esquecer o seguinte, que as decisões de um governo, de um presidente da República, por exemplo, elas têm que ser discutidas no Ministério, depois passam pela Câmara dos Deputados, passam pelo Senado, cria um bafafá, tem uma discussão pública e, no fim, aquilo vira uma decisão oficial ou não. Mas aquilo que foi decidido pelos meios de comunicação está decidido e está feito e ninguém vai discutir e não volta mais atrás. Então, isso quer dizer que esse pessoal tem nas mãos os meios de divulgar o que quiser e, sobretudo, ocultar o que quiser. Então, isso quer dizer que, com uma visão padronizada dos fatos, que opiniões você pode desenvolver se não aquelas que são compatíveis com essa visão dos fatos? É mesmo que seja, se eu sou contra, por exemplo, eu sou contra o aborto, eu sou a favor do aborto. Eu digo, bom, você é contra e a favor nos termos daquilo que foi noticiado, a partir, vamos dizer, do material disponível. E, sobretudo, a partir do material indisponível. Quer dizer, aquilo que você não sabe não vai ser levado em conta na sua opinião. Não é isso? Então, nós vemos fenômenos no Brasil que, vistos um pouco de longe, se tornam assustadores. Por exemplo, vocês viram o número de matérias de imprensa, de livros, de programas de TV, de filmes, que falam sobre a influência americana no golpe de 64. Assim, é uma imensidão, é um oceano. Digo, qual é a base factual disso? Bom, existem alguns fatos que realmente aconteceram, e sabemos que eles aconteceram porque podemos confirmá-lo por outras fontes. Por exemplo, sabemos que o presidente Johnson mandou uma frota para ficar estacionada, nunca desembarcou no Brasil, e ela ficou ali por perto. Para quê? Bom, isso é uma obrigação constitucional do presidente americano, onde há uma ameaça de crise ou de guerra civil, ele tem que mandar uma frota para recolher os cidadãos americanos que estão em perigo. Foi isso que ele fez. Essa frota não interferiu em absolutamente nada no desenvolvimento do golpe. Nada, nada, nada, nada. Sabemos também, existe o famoso telefonema do embaixador Lincoln Gordon ao presidente Johnson, dizendo, presidente, os militares aqui botaram os tanques na rua, o que que nós fazemos? Daí o Lyndon Johnson responde, faça o que for necessário. Isso no dia 31 de março, quando os tanques já estavam na rua. Nós sabemos que o embaixador Lincoln Gordon acompanhou algumas discussões entre os generais e sabia que alguma coisa eles iam aprontar. Tá certo? Mas ele não, nem sequer se preparou para isto. Tá certo? Então, se o indivíduo, diante do fato consumado, pede instruções ao presidente, então é óbvio que ele não participou do planejamento das ações. Embora tivesse alguma informação a respeito, mas não sabia sequer a data em que as coisas iam acontecer. Por incrível que pareça, esta mesma gravação deste mesmo telefonema é apresentada até hoje como prova da intervenção americana no golpe de 64. Qualquer pessoa que você converse, sobretudo no meio universitário, se você colocar a coisa em dúvida, ela vai dizer: não, mas isto é óbvio, isto é fato histórico comprovado. Não há comprovação nenhuma, zero. É literalmente zero. Não há nenhum sinal de uma intervenção americana no golpe de 64. Zero. Daí as pessoas dizem: não, mas os Estados Unidos tinham firmas americanas, né? Tinha a Light não é americana, é canadense, financiando, por exemplo, movimentos de direita no Congresso. Eu digo: mas escuta, mas vocês estavam alimentando uma oposição no Congresso, o que é que isso tem a ver com o golpe militar, meu Deus do céu? Né? Se esperavam agir através do Congresso, então, certamente, não era com o golpe militar que eles contavam. Né? Então, eles citam, por exemplo, organizações. Ah, tinha o tal do IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, tinha dinheiro americano, dinheiro da Light, lá, né? De fato, tinha, mas isso era uma ação dentro do Congresso, era propaganda política normal dentro da concorrência parlamentar. E, sobretudo, tem o fator que eu, há 20 anos, digo, bom, se os Estados Unidos interferiram tanto, se assim interferiram tanto, tinha que ter pelo menos um agente da CIA lotado no Brasil. Me deu o nome de um agente que estivesse lotado no Brasil. Até hoje, desde 1964, até hoje, quer dizer, meio século, meio século mais um dia, estou esperando o nome do tal agente, e até hoje ele não apareceu. Em compensação, a participação da União Soviética, a ação da União Soviética no Brasil naquela época e desde então, é totalmente ausente na mídia. Na mídia, no mundo das artes e espetáculos, no ensino universitário, etc., etc. E, para cúmulo de ironia, os documentos revelados pelo Mauro Abrantes, que é esse brasileiro que vive na Polônia, mas fala tcheco e tem acesso aos documentos tchecos, documento da STB, que é o Serviço Secreto Tcheco, revelam claramente que havia uma multidão de agentes soviéticos aqui, com nome, CPF, RG, endereço, número de telefone e cor da cueca. Sabe-se tudo a respeito desses caras. Bom, sabe-se quando se vai direto às fontes. Quando você vê a imagem pública, que é aquela transmitida na mídia, isso está totalmente ausente. E você falar em ação da KGB, você se arrisca a ser chamado teórico da conspiração, tá certo? Você é saudosista da Guerra Fria, você é isso, mas aquilo, mas aquilo. Então, significa o seguinte: existe realmente, vamos dizer, um bloqueio, tá certo? E esse bloqueio, ele é do tipo da espiral do silêncio mesmo. Ele não é assim uma coisa que você é ostensivamente proibido de falar daquilo. Não. Né? Ele é feito. Não de cima, não é que tem um governo que proíbe, não há censura. Né? Os agentes da censura, no caso, são os próprios jornalistas. Então, não, o termo autocensura não se aplica. Né? Autocensura existe quando você tem uma ditadura e o jornalista, com medo de dizer certas coisas, ele as omite para não desagradar o governo. Isso é autocensura. O que acontece no Brasil não é uma autocensura, é uma censura exercida por jornalistas. É completamente diferente. Né? Então, o jornalista, como agente de uma facção ou de um partido, tá certo? Ele corta as notícias e faz desaparecer o que ele bem entenda. Isso é um fenômeno geral e endêmico no Brasil. Né? E se não começarmos a levar isso em conta, nós vamos, nunca vamos entender nada do que se passa no Brasil. E pior, não vamos entender qual é a posição do Brasil no mundo. Você hoje ainda você vê, por quando você lê os documentos do PT, as discussões internas do PT nos últimos meses, que são muito interessantes, né? Você vê que ali circula livremente a opinião de que o impeachment da Dilma é intervenção imperialista do governo americano. O governo americano está derrubando a Dilma. Eu digo, mas o governo americano não é o Barack Obama? O Barack Obama não é o sujeito que favorece a esquerda em tudo, não só nos Estados Unidos, mas no mundo. Então por que que ele estaria contra a Dilma, meu Deus do céu? Hã? E então, nesses meios, as pessoas acreditam realmente nisto. Acreditam, em parte, é claro, na base da autopersuasão histérica. Porque, vamos dizer, a revolta popular que eclodiu contra eles é, para eles, um fenômeno inexplicável. Eu posso explicá-la, eu sei por que que ela aconteceu. Mas eles não sabem, para eles isso é um fenômeno estranho, sem motivo, e tem que ter uma mão maligna do imperialismo americano por trás, ou tem que ter outra explicação conspiratória qualquer. E eles estão se apegando a isto, tá certo? Realmente como avestruzes, que não querem ver o que está acontecendo e preferem inventar um outro cenário que os tranquilize psicologicamente. Embora a situação seja muito ruim, eles acreditam que se eles entenderem as situações, podem manipular. Então, isso é mais um golpe imperialista e nós temos que reagir a isso. Ou seja, eles estão repetindo o script de 1964. Em 1964, acreditaram na balela da intervenção imperialista e continuam a cultivá-la até hoje. Mas é de uma maneira avassaladora. Né? Não é um nem dois livrinhos que saíram a respeito disso. Você tem uma biblioteca inteira a esse respeito. E filmes. O ano passado fizeram um filme de novo sobre isso. O filme ganhou um prêmio. Tem um comunista faz o filme sobre isso no Brasil, e lá em Paris um outro comunista dá um prêmio para ele. Não pense que isso é coincidência, você tem uma rede. O comunismo é uma, eu disse, o comunismo não é uma ideologia, não é um regime, ele é uma organização, uma rede mundial. Você tem que entender isso aí. A ideologia pode mudar, os planos podem mudar, a estratégia pode mudar, mas a rede não é destruída jamais. Claro, pode um indivíduo pode sair, outro pode entrar no lugar dele, mas a rede continua funcionando. E, na verdade, o número de pessoas que saem é ínfimo, se você pensar bem. É muito difícil um neguinho se desligar desta coisa. Por quê? Se você entra no partido com 17, 18 anos, você, todo o seu círculo de amizade está condicionado pelo partido. As festas que você faz são de gente do partido, as conversas que você faz são de gente do partido, a namorada que você arrumou é de gente do partido, o seu casamento, os convidados todo o seu casamento são de gente do partido. Eu vi quantos casamentos eu vi assim, gente. Hã? Olha, eu tinha um contraparente que era o ferramenteiro que consertava as armas para o Marighella. E ele tá casando a filha. E eu e o meu amigo Otto fomos convidados e fomos lá no casamento. Mas a casa era longe, porque a gente não achava mais, era, sei lá, Jardim Raikoparta. Então eu e o Otto ficamos circulando, tentando achar a casa, e quando chegamos lá era quase meia-noite. Daí na hora que nós entramos, o homem falou: "Puxa vida, que pena que vocês chegaram agora, acabei de bater a última foto." Na semana seguinte, todos que estavam na foto estavam presos, como cúmplices da guerrilha. É claro que somente 10% ali tinha algo a ver com guerrilha, outros sabiam da coisa, mas não tinham nada a ver pessoalmente. Mas era tudo gente do partido. Só tinha gente do partido no casamento. Eu vi um monte de casamentos desse tipo. Tá entendendo? Então, como é que você vai se desligar disso, meu Deus do céu? Você diz: agora não pertenço mais ao partido. Eu digo: tá bom, então onde é que você vai arrumar outros amigos que são contra o partido, que estão fora do partido? Tem que refazer sua vida. Então, geralmente, o que o sujeito faz é, quando ele sai, ele é considerado como estando num afastamento temporário. Então ele continua a ser tratado como se fosse um membro do partido. Eu, os caras me chamavam de companheiro 20 anos depois de eu ter saído do partido. É? E o meu círculo ainda era de gente do partido. É? Quando você tinha, vamos dizer, amizade com algum sujeito da direita, era uma exceção, que era assim, considerado um sinal do seu espírito democrático. Por exemplo, se dava bem com o Carlinhos Brickman, que era assessor do Maluf, tá certo? E ninguém desgostava do Carlinhos Brickman, porque era, como é que diz, era o direitista de estimação. Algum direitista tem que ter, o raio, né? Mas, em geral, os outros direitistas eram odiados, né? Tipo Lenildo Tabosa Pessoa, Gustavo Corsão, etc., eram odiados. Mas algum direitista, se tem amizade com você, com um do partido, pronto, ele já é aceito, né? Como a exceção confirma a regra. Então, como você está num afastamento temporário, então a sua atmosfera ideológica ainda é a mesma. Então você logo trata de se enquadrar em algum tipo de corrente política que não seja diretamente hostil ao partido. Por exemplo, se vira um social-democrata, uma coisa assim, ou então você pode entrar no tipo da oposição padronizada. Você vira, por exemplo, um liberal. Você pode ser um liberal. Por quê? Os liberais só têm contra os comunistas um ponto, que é a tal da o livre mercado. Mas quem disse que os comunistas são contra o livre mercado? Por exemplo, o livre comércio internacional. Karl Marx escreveu páginas e páginas a favor do livre comércio internacional. E, dentro da estratégia mais ampla do movimento comunista, o livre mercado é absolutamente necessário durante muito tempo. Lenin explica que é para você estrangular os capitalistas mediante, ele diz, moendo entre as pedras da inflação e dos impostos. Uai. Isso não é incompatível com a iniciativa privada, aliás, ao contrário, exige que exista uma iniciativa privada. Então fica aquela discussão: mais imposto, menos imposto, mais imposto, menos imposto. A inflação está alta, precisa diminuir, vamos controlar a inflação. No Brasil, a discussão sobre o controle da inflação durou 60 anos. Então, quer dizer que o centro da discussão, ele é rebaixado para assuntos mais imediatos. E a disputa ideológica maior desaparece, por assim dizer. E essa desaparição dá a impressão de que o comunismo não existe mais. Estão entendendo como é que funciona isto? Então, se a única oposição que tem são pessoas que pertenceram ao grupo esquerdista e agora estão fora, assim, com um afastamento temporário, ou se enquadrar na oposição padronizada, que é, portanto, inteiramente controlável, porque o sujeito pode aderir ao livre mercado, mas ao mesmo tempo ele continuar apoiando outras propostas da esquerda, como casamento gay, abortismo, educação sexual, blá, blá, blá, blá. Ele pode aceitar todo o programa cultural da esquerda. Então ele não está atrapalhando, porque se ele quer o livre mercado, bom, nós até certo ponto também queremos o livre mercado, então a oposição não é tão grande assim. Tá certo? Isso não é problema nenhum. Aceitar livre mercado nunca foi problema para os comunistas. Nunca, nunca, nunca, nunca. Eu mesmo já expliquei em vários artigos que governos comunistas não tratam de estatizar a economia, mas de estatizar tudo mais, porque a economia é a parte mais volátil da vida social. Você, por exemplo, é só você acompanhar a bolsa de valores, você vê, tal ação da companhia tal está aqui em cima, no dia seguinte, puf, caiu. O ranking de um país qualquer estava lá em cima, do dia para a noite cai, depois sobe de novo. Como é que você vai controlar uma coisa dessa? A economia é incontrolável por natureza, mas tem coisas que são controláveis. Por exemplo, a educação estatal. Quer dizer, os regulamentos de educação têm que ser, são implantados lá em cima e vão até a última escolinha do Vila Nhocunhé, está lá, tudo, de São Tomé das Letras, está lá seguindo o mesmo critério, tá certo? A saúde pública, também tudo uniformizado. As leis penais, tudo isso é uniformizado. Então, é mais fácil você controlar o resto da sociedade e deixar a economia correndo do jeito que ela está. Isso aí, Lenin já sabia disso, meu Deus do céu. Mas, se você concentra, né, se o pessoal liberal faz tanta propaganda do livre mercado, e e faz disso o grande cavalo de batalha que os separa da esquerda, que eles juntam, comunismo e fascismo, é tudo estatizante do mesmo modo, que não deixa de ter razão sobre certo aspecto. Né? Se o livre mercado é o grande cavalo de batalha, então a discussão se concentra nisto e o resto todo não tem importância. Então, por exemplo, para você convencer um liberal de que esse negócio de casamento gay é um item fundamental da estratégia esquerdista, o cara leva anos para perceber, porque isso não tem efeito direto na liberdade de mercado. Aliás, ao contrário. Ele facilita a liberdade de mercado, por quê? Porque gays são uma facção, um setor do mercado, um setor importante. A primeira página gay da imprensa nacional foi lançada pela Folha sob este pretexto. Essa é uma facção importante do mercado e nós não podemos desprezá-la. Tem toda a razão, é verdade. Não é isso? Se fizesse uma página para os cornudos, também seria. Que negócio, tutti i cornuti del mondo portassero un lampione, che brutta illuminazione. Então seria uma imensa facção do mercado. Só que ainda não existe o orgulho dos cornudos. Existe o orgulho gay, mas dos cornudos não. Tem cornudo contente, mas não cornudo orgulhoso. É só por isso que não tem a página dos cornudos. Então isso quer dizer que o gaysismo em si não oferece ameaça à economia de mercado. Ele oferece ameaça sob outros aspectos. A principal ameaça dele é, vamos dizer, o ímpeto regulamentador do Estado. Para você resguardar os direitos, entre aspas, da comunidade gay, você tem que fazer um monte de regulamentos que diminui a liberdade de todo mundo, de todo o resto. E isso é evidentemente uma delícia, porque é uma reivindicação de um grupo pequeno que dá ao governo instrumentos para ele controlar todo o resto. Você vê aqui, nos Estados Unidos, tem projetos de lei, vamos dizer, que proíbem a qualquer empresa recusar qualquer tipo de serviços à comunidade gay, sob alegação religiosa. Não posso fazer porque viola o meu... Por exemplo, você tem uma empresa que faz festinha, você vai fazer festinha para o casamento gay. Fala, não posso fazer isso porque contraí a minha religião. Eu sou católico, protestante, ortodoxo, sei lá, judeu, sei lá o quê. Você não vai poder mais fazer isso. Então significa o seguinte, você vai forçar toda a população a contrariar os seus princípios religiosos para servir aquela pequena comunidade gay. Que, na verdade, não passa de 2% ou 3% da população. Nunca passou. Mesmo hoje. Então... Mas se você perguntar para as pessoas aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a maior parte está convencendo que 20% é 20%. Digo, não sei de onde tiraram 20%. Né? Então, isso quer dizer que esse negócio gaysista, ele é apoiado pelas facções esquerdistas por esta razão. Não porque os esquerdistas morram de amores pelo gaysismo, nunca foi assim. Ao contrário, onde quer que tenha um governo comunista, os gays são perseguidos. Tá certo? Em Cuba, eles são jogados lá numa sessão que só tem aidético para morrer lá dentro. Não vamos falar nem no pessoal islâmico que mata essa gente a 3x2. Com o apoio da esquerda ocidental inteira. Então, o gaysismo é útil para a esquerda por causa disso. Quer dizer, ele é um instrumento para a geração de controles estatais invasivos. Então, mas não vai tocar na economia. Se não vai tocar na economia, o liberal está tudo bem. Se tem livre mercado, está tudo bem. Chega um ponto onde você só tem a liberdade econômica. E na China é assim. Você tem liberdade econômica, mas só tem essa. Você não tem mais nenhuma. Então, quem pensa que o comunismo tem algo a ver com o controle estatal da economia está muito enganado. O controle estatal da economia é um ideal, uma cenoura de burro que você coloca na frente para os negros ir atrás. Mas que nunca vai se realizar, porque é uma coisa autocontraditória, é impossível. Como já demonstrou Ludwig von Mises em 1923. Então, se não vai acontecer, aí é o mesmo raciocínio que eu fazia. Quando eu era pequeno, eu não gostava de história de super-heróis, de história de fantasmas, de história de lobisomem. Eu falava, não, isso aí não vai acontecer. Agora, história de guerra pode acontecer. História de polícia pode acontecer. Tá certo? Mas isso aí, por que eu vou me preocupar com essa bobagem? Eu vou me preocupar com a bolha assassina agora? Não é possível, né? Quando eu pequeno, coisa que o Gugu tinha o mesmo instinto, né? Separar os super-heróis possíveis dos impossíveis. Na verdade, todos são impossíveis. Né? Então, este pendor liberal pelo livre mercado faz com que eles acreditem numa espécie de condicionamento econômico da política e da cultura. Se houver liberdade de mercado, haverá todas as outras liberdades. Não. Isso é uma condição necessária, mas não suficiente. Sem liberdade de mercado, não dá para existir outra liberdade. Mas ela, por si, não produz as outras liberdades. Ao contrário, ela pode servir de instrumento para a liquidação das outras liberdades. Não é isso? Então, graças a tudo isto, a visão que nós temos do cenário, que a população mesmo mais culta, entre aspas, do país tem do cenário internacional é absolutamente provinciana. É um recortezinho deste tamanho, onde todos os fatores importantes são totalmente desconhecidos. A aula anterior que eu dei, para dar para vocês uma dimensão do movimento comunista, que a turma não tem, a turma desconhece no Brasil, já dá o sinal disso aí. No caso, principalmente, vamos dizer, da visão que nós temos da história brasileira, esta coisa da intervenção americana, ora, você procura lá no Mauro Abrantes, tem o site dele, que foi, vejam bem, o site foi retirado da Wikipédia. Né? O verbete sobre ações da KGB no Brasil foi retirado da Wikipédia. A Wikipédia está totalmente sob controle dessa gente. Ah, por quê? Porque eles são diretores da Wikipédia? Não, porque a Wikipédia, ela é editada por gente de fora. Então é só você organizar um grupo de editores e você está constantemente fiscalizando e mudando, né, a redação das coisas conforme lhe interessa esse grupo. Basta você ter um grupo militante e o grupo militante controla a Wikipédia 100%, né? E esse grupo existe mesmo, né? Hoje em dia existe até oficialmente, para que tem o MAVE, né? Então, por exemplo, em fevereiro de 1964 foi montada uma operação de desinformação na KGB, isso foi tirado os documentos da STP, do Serviço Secreto Tcheco, com o objetivo de convencer a opinião pública que, após a morte do presidente John Kennedy nos Estados Unidos, os Estados Unidos pretendiam adotar uma política externa agressiva na América Latina, e que tal política resultaria, inevitavelmente, num maior intervencionismo econômico, político e militar do governo americano na região. Note bem, o que aconteceu foi exatamente o contrário. A partir do governo militar no Brasil, a intervenção americana foi diminuindo, diminuindo, diminuindo, até se reduzir a zero. Claro que há intervenção das empresas que querem vender os seus produtos, isso aí continua havendo, sobretudo no próprio mercado de show business, né? Vende disco, etc, etc. Mas a ação do governo americano é nula. Você não tem sequer o que se chama diplomacia pública, que quer dizer, quando falam mal do país, vai o embaixador dar uma entrevista dizendo, reclamando daquilo. Hoje não faz nem isto. Você pode dizer o que quiser dos Estados Unidos, o embaixador não vai dar uma palavra, né? Mesmo porque, em geral, os embaixadores, já trocados pelo senhor Obama, já são todos favoráveis ao lado de lá, né? E que tal política econômica resultaria em maior intervencionismo econômico, político e militar do governo americano da região? Essa foi a Operação Toro, conhecida também como Operação Thomas Mann, numa alusão ao assistente secretário de Estado dos Estados Unidos, Thomas A. Mann, escolhido pelos agentes de informação para ser acusado de ser o autor dessa política. A Operação Thomas Mann consistiu em implantar informações falsas na mídia latino-americana, dando a entender que tais informações partiam de órgãos oficiais dos Estados Unidos. As principais falsificações postas em circulação foram um comunicado de imprensa com carimbo oficial da Agência de Informação Americana no Rio de Janeiro, revelando a política imperialista concebida por Thomas A. Mann. Panfletos de um fictício comitê para a luta contra o imperialismo Yankee, que denunciava a presença de agentes da CIA e do FBI no Brasil. E que esses agentes estariam disfarçados como empresários, jornalistas e diplomatas. Esta carta foi falsificada, quer dizer, pelo serviço tcheco. O chefe do serviço tcheco no Brasil, Ladislau Bittmann, confessou isso aí já faz mais de 20 anos. Tá certo? E houve, então, várias informações desse tipo. Essas informações elas já estão desmentidas pela própria fonte. E elas continuam sendo usadas imperturbavelmente na mídia, no show business, nas escolas, etc, etc, etc. Então, isto para vocês terem ideia do que é o seguinte: a circulação de informações no Brasil é controlada 100% pela esquerda. 100%, não é 99%, é 100%. Isso quer dizer que o pouco que sai contra eles, ou é oposição interna, é briga de detalhes, por exemplo, quando apareceu o Hélio Bicudo contra a corrupção petista, né? Oposição à corrupção, meu filho, existia até no Comitê Central da União Soviética. Quantos funcionários ali não foram demitidos, presos e fuzilados por causa de corrupção, tá? Então, a luta anticorrupção não tem sentido ideológico algum e não afeta em nada a estrutura de poder da esquerda. Ao contrário, é um processo de autopurificação que, de tempos em tempos, tem que voltar a ser feito de novo. Senão, o negócio vira bagunça. Você pode permitir que o sujeito roube para o partido, mas quando você permite isso, no terceiro mês ele começa a roubar para si mesmo. E daí, pronto, a coisa saiu do controle. Como aconteceu com o PT. Quer dizer, a roubalheira petista saiu do controle, então tem que acabar. Então, um verdadeiro desenho, vamos dizer, do poder comunista no Brasil e na América Latina não aparece em parte alguma. Então, o pessoal continua achando que não existe. Mas quem está fazendo o desenho? São eles mesmos, meu Deus do céu. Isso é uma coisa que se pode comprovar caso por caso. Se você pegar a história de cada jornalista brasileiro, você vai ver, primeiro, o número deles que pertenciam a organizações de esquerda e que ainda continuam vinculados a ela é enorme. O número dos que foram treinados pela KGB ou treinados em Cuba é também enorme. Alguns deles de vez em quando confessam, como Anselmo Góes, por exemplo. Tá certo? Mauro Santana não confessou ainda, mas para mim é notório. E tem outros, né? Esse pessoal todo que faz a Carta Capital. Então, são eles que controlam a mídia e, ao mesmo tempo, controlam a mídia dita de oposição. Isso já acontecia no tempo dos militares, meu Deus do céu. Quando se chegava, quem controlava a Folha de São Paulo? Era o Cláudio Abramo, que era um trotskista radical, por exemplo, né? Quem controlava o Jornal da Tarde, né? Era o Ricardo Otaki, o Narciso Calili, essa gente. Quem controlava a revista Editora Abril? Eles mesmos. E eles mesmos também faziam pequenos semanários de oposição, denunciando a grande mídia, que era eles mesmos que faziam. Isso aconteceu durante todo o regime militar, né? Então, se você controla, vamos dizer, a mídia e a antimídia, então você controla tudo, meu. Nada se opõe a você, absolutamente nada. Tá certo? Então, foi vendo essas coisas que eu decidi publicar o negócio do imbecil coletivo, porque esta uniformidade mental da mídia, do ensino, das artes, etc., estava imbecilizando as pessoas. Estava virando uma situação no qual qualquer hipótese que não fosse a majoritária era concebida como loucura, como assim, doença mental. Então, mesmo as pessoas que sabem que esse noticiário é controlado, não levam isso em conta na hora de ler cada notícia. Então, você sabe que estão mentindo. Ah, mas essa mentira em particular, você aceita aquela outra mentira em particular, você aceita a outra, a outra, a outra, a outra. Então, por exemplo, a gente vê a entrevista do tal do Geneton com o general Leônidas. Não é isso? O general Leônidas diz: olha, durante o tempo que eu dirigi o DOI-COD, não houve nenhum caso de tortura. Né? Nenhum chegou ao meu conhecimento. Absolutamente nenhum. Né? Daí o Geneton diz: não, mas é fato histórico. Comprovado. Fala: bom, cadê a comprovação? A comprovação é o depoimento dos mesmos que dizem que foram torturados. Eu digo que você foi torturado, você diz que eu fui torturado, nós dois ganhamos indenização. Não há. Ao longo de todos esses milhares de indenizações, não apareceu um único exame de corpo de delito. Nenhum único, nunca. Ora, você compara isso, por exemplo, com o caso do Richard Wurmbrand, que foi torturado nas prisões da prisão comunista romena, e que fez questão de ser examinado por uma comissão médica em público, na ONU, mostrando marca de queimadura, cicatriz, dedo quebrado, etc, etc, etc. As fotografias estão à disposição. Então fala: bom, como é que no meio de não sei quantos mil torturados não tem uma única marca Uma vez eu li um negócio do advogado, falei, não, naquele tempo os caras estavam lá cortando dedos, furando olhos, cortando nariz. Eu falei, me mostra um, pô. O único dedo cortado que eu vi foi o do Lula, né? Então, foi ele mesmo que cortou. Com a sua habilidade mecânica extraordinária. Mas essa coisa, vamos dizer, ela é tão repetida e jamais contestada, quando é contestada de maneira absolutamente inábil, né? Mas o militar mais inteligente que se opôs a isso foi o general Leônidas, e deixa muito a desejar, porque ele já estava com 88 anos. Então, tudo passa como fato notório. Se você quer discutir o assunto, a primeira coisa que você tem que dizer, bom, caso de tortura houve, mas isto é o máximo de oposição que as pessoas, de enfrentamento que as pessoas se permitem. Eu digo, mas se pergunta para mim, bom, você naquele tempo você estava na esquerda, você acompanhou. Quantos casos comprovados de tortura você ficou sabendo? Nenhum. Nenhum, nunca. É? Eu não vi um sujeito machucado. Eu não vi ninguém sair lesado. Por exemplo, você pega as fotos dos terroristas trocados por embaixadores. Eles estão todos inteiros. É? Não tem um que pareça desnutrido sequer. Então, na verdade, eu não vi nenhum caso. Na época eu acreditava, por quê? Porque os colegas diziam. E também eu nunca vi um sujeito que chegasse para mim e dissesse: eu fui torturado. A minha contraparente, que diziam ter perdido um rim na tortura, eu perguntei: a senhora foi torturada? Não. Até hoje o nome dela está na lista de torturado. Então, na verdade, verificação não houve nenhuma, nunca. Mas a mera proposta da verificação aparece como uma provocação fascista. E o pessoal que está contra os comunistas, que é antipetista, etc., tem inibição de discutir esta coisa. Eu digo, escuta, mas se você tem inibição, é porque o julgamento que o outro faz de você já tem poder sobre você, evidentemente. É? Ah, eles vão me chamar de fascista. Eu digo, mas eles vão chamar de qualquer jeito. Eles já chamaram de fascista até o Fernando Henrique Cardoso, até o Zé Serra, até o Alckmin. Por exemplo, o Alckmin manda, né, reprimir uma greve lá. Ah, é fascista. O Alckmin, que é o cara que faz tudo o que eles querem, né? E então, você veja, a inibição que as pessoas têm. Ah, eu vou ser massacrado. O que você quer dizer com massacrado? Quer dizer que vão falar uma coisinha contra você? Mas eu vou falar de qualquer jeito. Mas este temor entrou muito profundamente na cabeça de todo mundo. Então, isto é uma dominação psicológica total. E se você não quer passar pelo teste, se você não quer ser rotulado de fascista, então você não vai poder fazer nada, porque eles vão te rotular de qualquer jeito. Essa é a primeira coisa que se faz, né? Curiosamente, você vê, depois que soltaram o livro da Márcia Tiburi, Como Discutir com o Fascista, ou Como Debater com o Fascista, começaram a aparecer cursos disso nas faculdades. Como debater com fascistas. Dados por pessoas que jamais debateram com ninguém. Isso é uma coisa extraordinária, porque eu só me aventurei a dar algumas lições sobre a arte de debater depois de eu ter participado vitoriosamente de vários debates. Então, eu provei que sei fazer e agora vou ensinar como faz. Mas eles não, eles ensinam como faz sem nunca ter feito. E isso é aceito como coisa normal. Eu digo, quantos debates com fascistas, a Márcia Tiburi, fascistas, entre aspas, a Márcia Tiburi teve? Nenhum, zero. E o dia que se aventurar a ter um, vai se sair muito mal, né? Principalmente se o fascista for este que vos fala. Tá? Então, você vê que esta situação de anomalia epistemológica, ela está consolidada no Brasil há muito tempo. E as decisões políticas que são tomadas com base nisso, elas serão sempre erradas e sempre acabarão favorecendo o mesmo lado. Você vê, quando decidiram por essa estratégia do impeachment, primeira coisa que eu falei, olha, primeiro, impeachment demora. Segundo, impeachment legitima a eleição fraudulenta, porque você não pode fazer impeachment de alguém que não é presidente da República. Você não pode fazer impeachment de um usurpador. O usurpador tem que ter o seu mandato cassado e ir para a cadeia. Ah, mas isso é muito difícil de conseguir. Vamos pelo objetivo mais modesto. De quem diz que o mais modesto é o mais fácil? Você imagina aqui está uma moça que está sendo estuprada por um brutamontes. Uma mocinha de 1,20 m está sendo estuprada por um brutamontes e ela tem um revólver na bolsa. que é o mais fácil dela fazer? Matar o cidadão. Agora, bater nele ela pode? Não pode. Ela não pode vencê-lo, ela só pode destruí-lo. Então, o que é aparente mais difícil é, na verdade, o mais fácil. Da mesmo modo, o impeachment tem que passar pelo beneplácito da classe política, você vai ter que conquistar um por um. Não é isso? Então tem duas forças. De um lado tem a intimidação popular e do outro lado tem a propina. Vamos ver o que, que pesa mais. Que, né, tenho mais medo de ficar sem dinheiro ou tenho mais medo de que a população bata em mim se eu sair na rua? Hein? Foi isto durante meses. Não foi assim? Estou errado? Estou exagerando? Não, foi exatamente isto. Essa é a contabilidade que os caras fazem é isto. Hein? Bom, esse aí está me oferecendo dinheiro, mas os votos estão do outro lado. Né? Se eu aceitar o dinheiro agora, eles não votam em mim, daí acabou a mamata. É um cálculo desse tipo. Né? Durante meses. E prossegue ainda. Né? Mas ainda tem no meio do caminho, tem um treco chamado STF. Ora, pensa bem, nós queremos tirar a Dilma. Eu digo, mas olha, qualquer proposta da Dilma tem que ser discutida no Ministério, tem que passar pela Câmara dos Deputados, tem que passar pelo Senado, leva um tempo. E aí ela é filtrada, modificada, atenuada, etc. E no fim, aprova alguma coisa. Né? A não ser que ela faça por medida provisória, mas a medida provisória é provisória. Tá certo? Agora, e as decisões do STF? São 9 neguinhos que nunca foram eleitos. Foram todos escolhidos pelo PT, com exceção do Gilmar Mendes, né? O que eles decidem entra em vigor na mesma hora. Não há instância superior. Então, meu Deus do céu, qual dos dois é mais perigoso, a Dilma ou o STF? É óbvio que é o STF. Né? Qual é o grande problema nosso? É a Dilma? Não, a Dilma é um símbolo de uma situação. Então, eu comparei, você pedir auxílio do STF para se livrar da Dilma é você pedir auxílio de um leão para te livrar de um bicho de pé. Né? Todo mundo escolheu isso. Por quê? Né? Porque você tem uma atmosfera psicológica preparada para isto há mais de 60 anos. Se não houvesse... A palavra hegemonia tem que ser levada muito a sério. Hegemonia quer dizer o controle do imaginário popular. Não é das opiniões da massa. Opinião é uma coisa que você pensa e sabe que pensa. É? Imaginário é uma coisa que passa pela sua cabeça e depois você esquece, mas que vai determinar a sua conduta na hora H. É? Isso é um conjunto de símbolos, de reações espontâneas, de emoções impensadas, etc. E isso é que decide a conduta das pessoas. Né? Então, a vontade vai para onde a imaginação for. O que não está na sua imaginação não está na sua vontade. Isso é batata. O que você não é nem capaz de imaginar, você não é capaz de fazer. Né? E se a sua imaginação está toda povoada de reações e símbolos que são favoráveis a uma certa política, você acabará favorecendo essa política, mesmo que conscientemente, isso é na esfera das opiniões, você esteja contra. Por isso, se você falar, existe cultura cristã conservadora no Brasil? Não, meu filho, nem cultura cristã. O cristianismo virou subcultura especializada, special interests. Não faz parte mais da cultura geral. Até os anos 50, 60, você tinha a opinião cristã personificada em grandes nomes da literatura, como Jorge de Lima, Murilo Mendes, Manuel Bandeira, uma pá de gente, o próprio Ariano Suassuna, né? O Alceu Amoroso Lima, o Gustavo Curção, eram grandes escritores, nacionalmente reconhecidos, e que eram, vamos dizer, o pessoal cristão, católico. Né? É? Nelson Rodrigues menos, porque ele não era assim, ele era católico, mas não era essa a identidade dele. Porque era um católico paradoxal, que nem eu. Né? Falava palavrão, falava das putarias, essa coisa toda, eu também sou assim. Então, por mais católico que ele fosse, ele não fazia parte do grupo católico, por assim dizer. Como eu também jamais farei, se Deus quiser. Então, desde então, a opinião católica, para não falar da protestante, desapareceu da esfera reconhecida como da alta cultura. E hoje, livros cristãos só saem por editoras cristãs para serem vendidos nas igrejas, na livraria das igrejas, assim como a literatura protestante. Não é isso? Então, como se fez isto? Isto que se chama hegemonia, meu filho. Está entendendo? Você gradativamente você vai empurrando, você não vai proibir o livro, não vai censurar o livro, porque para isso ele precisa uma ação de Estado. E a ação de Estado é oficial, portanto, todo mundo fica sabendo que você decidiu aquilo. Agora, quando você vai ocupando espaços, você vai removendo os seus concorrentes, um a um, pouquinho de cada vez, sob mil pretextos ou sem pretexto nenhum. E, de repente, eles desapareceram. E depois que ele desaparece, entra aquela norma do Emílio Durkheim, que é, quer dizer, a capacidade limitada que uma sociedade tem de reconhecer a anomalia. Quer dizer, qualquer anomalia que dure um certo tempo passa a ser normal. Não é isso? E os caras, veja, esse processo da hegemonia aposta nisto. Quando o Gramsci fala reformar o senso comum. O que é o senso comum? É um conjunto de opiniões? Não, é um conjunto de símbolos, de reações que estão antes da opinião. Que são, por assim dizer, são quase pré-verbais. Né? É isso que eles estão tentando mudar. O senso comum diz respeito às percepções, imaginações e emoções, não opiniões. As opiniões são uma expressão parcial, limitada, tá certo? E superficial disso aí. Né? Então, a hora que você dominou o senso comum, toda a anomalia que você inventou dentro de uma geração ou menos se torna a normal, a situação estabelecida. Por exemplo, se você falar literatura católica no Brasil, as pessoas não sabem o que é. Nunca ouviram falar. Se você pega a molecada aí, que não está no curso de letra, porque no curso de letra é obrigado a ler um pouco de tudo, fala de Murilo Mendes, por exemplo, ninguém sabe o que foi. Então, se você cria, vamos dizer, o grupinho de aficionados, por exemplo, os aficionados do Gustavo Corsão, que são o quê? 2 mil, 3 mil pessoas, né? Que continua sempre com saudade daquele escritor, etc, etc, mas que não tem vigência pública. Então, os caras que antes representavam a facção importante da literatura brasileira, assim como você tinha os autores comunistas, você tinha Jorge Amado, Graciliano Ramos e outros que representavam a literatura comunista, né? Você tinha os anticomunistas, que eram também antifascistas, não filiados à igreja, como, por exemplo, Marco Rebelo, né? Ou o próprio Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade sempre foi anticomunista, embora fosse meio esquerdista. Então, você vê, quando eles fundaram a União Brasileira de Escritores, que chamava Associação Brasileira de Escritores, na época, ABDE, os comunistas queriam roubar os livros, o registro de voto, para falsificar a eleição. O Carlos Drummond de Andrade pegou o livro e defendeu contra os comunistas a pontapés. Aquele hominho pequenininho ficou num canto dando pontapé em comunista. Você vê, ele foi queimado na mídia por causa disso? Não. Naquele tempo não tinha como fazer isso. Uma vez consagrado como grande escritor, você tinha o seu nicho. Hoje em dia você não tem mais. Mas se o cara fizesse isso hoje em dia, ele seria pior que o Bolsonaro, você está entendendo? Pior que o Olavo de Carvalho. Iam falar do diabo dele, da mãe dele, da avó dele, do cachorro, do papagaio, da sogra. Então, você vira aí. À medida que essa situação foi se consolidando, ela passou a ser a nova normalidade. Então, ninguém espera, por exemplo, que a opinião católica ou protestante conservadora apareça no jornal da grande mídia. Pode aparecer um pouquinho. Por exemplo, você pode de vez em quando aceitar um artigo de algum arcebispo que muito polidamente, cheio de dedos, etc, etc, ele diz que ele é contra o aborto. Olha que escândalo, um bispo que é contra o aborto. Meu Deus do céu. Então, essa situação, o que eu estou tentando, eu não sei nem se eu estou conseguindo dar para vocês a verdadeira dimensão da coisa. Não é o problema de que há uma opinião predominante. Não, há um universo inteiro invisível. Isso significa que a posição do Brasil no quadro internacional não é acessível a partir da quota de informações disponível na mídia. Então, por exemplo, aquilo que eu expliquei no debate sobre Dugin, que existe, com o Dugin, que existe os três grupos globalistas, que eles às vezes concorrem, às vezes colaboram, etc, etc. Eu digo que ele é essencial, é exatamente o que está acontecendo. O que você vê disto na mídia brasileira? Nada. Eu digo, mas escuta, mas isso é o destino do mundo que está sendo decidido aí. Isso não é uma intriguinha de gabinete, né? Isso é o principal que está acontecendo. Ora, isso é assim entre o povão? Falo, não, isso é assim nas classes falantes, entre os universitários, entre as pessoas diplomadas. É verdade que 50% delas são analfabetos funcionários, o que ajuda mais um pouco. Não é isso? Então, bom, como poderemos ter, por exemplo, uma política internacional vantajosa para o país? Como poder fazer aqui o Trump, o cavalo de batalha do Trump, isso é uma política internacional vantajosa, que em vez de tirar o dinheiro do nosso bolso, põe algum lá dentro. Que é a obrigação que todo governante tem que fazer pelo seu país. Como podemos fazer isso no Brasil? Resposta: não podemos. Por quê? Nós não podemos sequer enxergar o que os grandes poderes internacionais estão fazendo. Isso está proibido. Então, isso quer dizer que o velho sonho, por exemplo, do que chamava nos anos 60, política externa independente. Política externa independente queria dizer política externa pró-comunista, mas usemos o termo de maneira neutra. Uma política externa independente é impossível no Brasil de hoje. Mais impossível do que jamais foi. Ninguém vai pisar nos interesses da Rússia, da China ou do grupo globalista. Ninguém. Por quê? Porque não há uma oposição política? Não, porque não há uma intelectualidade capaz de explicar o que está acontecendo. Então vocês entendem o drama do Brasil antes do drama do o mensalão, o petrolão, antes das perdas financeiras e até antes das perdas em vidas humanas, antes dos 70 mil homicídios. Existe uma perda intelectual anterior, sem a qual nada disso aconteceria. Então, quer dizer, qual é o grande problema do Brasil hoje? Se o pessoal quiser tirar a Dilma, você pensa que isso é um negócio mágico? Você tira uma pessoa, mudou tudo. Você está pensando que essa pessoa manda no Brasil? Ela não manda nada, coitada. Ela faz o que o Lula manda fazer. E o Lula faz o que o Foro de São Paulo manda fazer. O Foro de São Paulo faz o que a China, a Rússia e os poderes globalistas mandam fazer. Então, o grande problema é assim, quem manda no Brasil? Essa questão ela ficou proibida, porque você só pode pensar as coisas pelo lado oficial, pelos cargos nominais. Então, olha, eu sugiro para vocês a leitura do livro A Elite do Poder, do sociólogo americano Wright Mills. Era um homem da esquerda, que nos anos 60 fez essa pergunta: quem manda nos Estados Unidos? Então, ele foi ver quais são os grupos, os ambientes, as pessoas, etc., que realmente decidem. E, ora, os políticos são uma fração mínima disso aí. Então, você tem, vamos dizer, evidentemente, você tem os grupos empresariais, você tem os bancos, etc., etc., mas você tem os clubes que os caras frequentam, você tem a igreja que os caras frequentam, tem os círculos de amigos, tem isso e mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Então, ele faz um panorama da estrutura de poder. Não existe equivalente disso no Brasil. Quando alguém vai fazer, copia o Wright Mills, e faz do ponto de vista marxista. Quer dizer, dando a impressão que o que manda no Brasil é uma estrutura de classes, onde a burguesia manda. Eu digo, a burguesia no Brasil não manda nada. A burguesia está na mão da burocracia. Alguns estão na cadeia. Então, você vê, o empresariado brasileiro, ele já teve voz forte em outra época. Eu lembro no tempo do Costa e Silva, o governo baixava o imposto, o Teobaldo de Negres telefonava aqui, por isso, nós não vamos pagar essa porcaria. Assim, nesses termos. E não pagava mesmo. Vai fazer isso hoje. Hoje, se você não quer pagar, você não tem nem jeito de fazer, porque as notas fiscais que você passa é o governo que passa, não é você mais. Você vê, se o governo controla até suas notas fiscais, é claro que você está no regime socialista, você não percebeu ainda? Quer dizer, você não tem mais liberdade econômica. Você pode produzir o que o governo quer, cobrar quanto ele quer, vender para quem ele quer, e assim por diante. Então, já é o quê? Economia fascista. A economia fascista se define por isso. Existe a economia de mercado, controlada, com rédea curta, pelo governo. Isso é a economia fascista. Eu digo, só existe dois tipos de economia. Existe economia liberal e economia fascista. Na verdade, a liberal não existe mais. Então, só existe a economia fascista. É nisso que nós estamos hoje, realizando a profecia do Winston Churchill: os antifascistas do futuro se denominarão antifascistas. Então, quando eu decidi dedicar a minha vida à formação de uma nova elite intelectual brasileira, eu sabia o que eu estava fazendo. Não é porque eu gosto da alta cultura, que eu gosto de boa música, de belos quadros. Não é por isso, gente. É porque a existência de uma intelectualidade no país é condição mínima para que a classe política e o povo saibam do que estão falando e possam tomar decisões razoáveis baseadas na realidade. Isso no Brasil se tornou impossível. Você vê, até hoje, quer dizer, o ciclo petista já está acabando e ainda tem gente que não acredita no Foro de São Paulo, meu Deus do céu. E como é possível isto, né? Isso é uma anomalia, isso é uma incapacidade intelectual monstruosa. É isso? Então, bom, os nossos alunos tiram os últimos lugares porque são alunos do secundário. Se eles fossem ministros, deputados, professor universitário, teriam um lugar abaixo do último. Como dizia até um ministro da Educação, Paulo Renato, dizia, tirou o último lugar, poderia ser pior. Ou seja, iam criar um lugar especial abaixo do último para caber os brasileiros. Só não tiveram que fazer isso porque não era você, Paulo Renato, estava lá fazendo o teste. É isso? Paulo Renato não era petista, não, era da turma Tucano. Então, esta coisa, vamos dizer, do conhecimento, ela tem que ser levada muito a sério. A regra número um do Sun Tzu, conheça o seu inimigo. Não é só conhecer o inimigo, conheça o território onde vai ter a batalha, né? Conheça o motivo da batalha, porque o que nós estamos disputando, afinal de contas, conheça os meios de poder. Ou seja, faça tudo com vamos dizer, o repertório de informações necessário. Mas esse repertório se tornou inacessível, impossível. Isso. O que alimenta não apenas, quer dizer, um ciclo vicioso de ações que acabam sempre for fortalecer os mesmos donos do poder de sempre, como está acontecendo exatamente agora, mesmíssima coisa, de novo, tá certo? Ou então já entrega tudo para o inimigo de uma vez, que foi o que aconteceu nos últimos 20 anos, né? Então, eu não sei se isso lhes deu uma imagem. Como é que eu estou vendo as coisas daqui de onde eu estou? Então, é muito importante estar nos Estados Unidos porque aqui você tem mais informações sobre o Brasil do que no Brasil. Não na mídia, evidentemente. Porém, eu me lembro, a primeira vez que eu vim aqui, eu estava na cidade de Bloomington, Indiana, passeando por lá, passando pela universidade, de repente vi um edifício imenso. Eu falei, que edifício é esse? É edifício do Instituto de Estudos Brasileiros. Falei, opa, no Brasil não tem um desse. Vira, Bloomington, Indiana, uma cidadezinha de 30 mil habitantes. Existem outros. Quer dizer, se você quer informações sobre o Brasil, aqui você tem arquivos e mais arquivos e mais arquivos, está tudo à sua disposição. Onde é que eu fui descobrir que o Fernando Henrique Cardoso tinha participado de uma reunião com o pessoal do Foro de São Paulo em 1993? Foi aqui. Só tinha isso aqui, não tem no Brasil. Então, estar aqui é uma coisa propícia para quem quer investigar o Brasil. Aqui você tem muito mais acesso à informação do que no Brasil. Inclusive, vamos dizer, a mídia aqui, ainda que haja uma certa uniformidade, não é como no Brasil. Não é uma coisa total. Tá certo? Você ainda tem debate político aqui. No Brasil não tem mais. Você tem combate contra a corrupção, é uma coisa. Você vê outros temas. Quando eu pergunto assim, com o que o pessoal estava revoltado em março de 2015? Era com a Dilma? Não, era com a Dilma. Era com a apuração secreta, a eleição fraudulenta, mandato ilegítimo, dinheiro do governo rolando para a MST e parcelas inteiras do Brasil sendo dadas para ONGs internacionais, dinheiro público sendo usado para financiar, salvar ditaduras comunistas moribundas, e mais isso, e mais, 70 mil homicídios por ano, política de favorecimento ao banditismo. O povo estava contra tudo isto, inclusive ideologia de gênero. Agora, dizer isto tudo se condensa na Dilma? Só se você for um louco. Existem poderes muito mais decisivos do que a Dilma. Um deles é o STF. Muito mais importante que tirar a Dilma, era preciso quebrar a autoridade dos homens do STF antes de tentar o impeachment da Dilma. Quer dizer, impeachment seria uma das medidas que estariam, vamos dizer, na programação. É isso? Como plano numa alternativa número 53. Tá certo? Então, poderia ser feito, mas não como prioridade. É isso? Porque você tinha, em março de 2015, você tinha a ação das massas na rua. Depois você transfere, agora não são mais as massas, são os políticos em Brasília, os quais não eram nem aceitos nos palanques na rua, né? Aqueles que eram os réprobos, tá certo? Os desprezados, de repente viraram os protagonistas da situação. graças a essas maravilhosas inteligências do MBL, Arnaldo Azevedo e outros, né? Então, é evidente que a classe política ela pensa, antes de tudo, na sua própria sobrevivência. Por quê? Eleger um deputado custa mais do que tudo que ele vai ganhar durante a sua carreira. Portanto, ele tem que se defender por outros meios, né? Então, a simples sobrevivência do deputado exige que ele se corrompa. Isso é realmente é assim no Brasil, né? Então, é claro que esse pessoal vive com medo de perder a mamata. Também outra coisa, o Brasil tem uma das mais altas taxas de substituição da classe política no mundo. Vocês não precisamos renovar a classe política, tirar todos eles, etc., botar gente nova. Gente nova é mais corrupta do que a anterior. Por quê? O sujeito chega lá, inexperiente, ele vai ter que se adaptar ao sistema. E ele logo vai perceber que se ele não roubar, ele está lascado, né? Então não adianta trocar as pessoas. É uma outra coisa que nós temos que fazer. Nós temos que quebrar a estrutura institucional e criar uma outra, na qual o povo possa controlar os políticos. E não ao contrário. Esse é o problema do Brasil. Quer dizer, quem manda é o estamento burocrático ou é o povo? Né? O povo nunca teve chance. Se você ver o nível de participação dos americanos na política aqui, é uma coisa imensa que o Brasil não consegue imaginar. Né? No Brasil, você teve essa manifestação popular depois de 60 anos. Durante 60 anos, a esquerda teve o um monopólio de manifestações de rua, até que teve uma contra eles. Então. E para você reunir essa gente é um osso, não é isso? A partir do momento que estavam reunidos, estavam na rua, o que era preciso? Organizá-los. Criar militância. Era isso que é preciso fazer. Pensar em tirar a Dilma, você precisa, o povo vai ver o que fazer. Primeiro, nós temos que ficar forte. Nós temos que ser um poder organizado. A massa organizada tem de ser um poder. Né? Depois que ela for um poder, você não precisa decidir se vai tirar a Dilma, tirar o Lula, ela fará tudo isso e mais alguma coisa. Mas diluir a massa, transformá-la apenas em reivindicadora, tá certo? De favores da classe política, é claro que foi uma traição, mas os caras não sabem que foi uma traição, porque eles nem tinham ideia de que outras. Se falar, por exemplo, de uma. Qualquer pessoa com algum um mínimo de experiência nas coisas entendia que em março de 2015 tinha nas mãos uma situação revolucionária, onde a massa inteira, tá certo? Estava desprezando todas as autoridades. Você já tinha a desobediência civil em germe ali. Então, bastava ter alguns líderes preparados para isso, mas esta perspectiva era grande demais para a cabeça deles. Porque são pessoas, quando elas pensam política, elas pensam partidos, eleições, congresso, etc., etc. Só pensam política pela via institucional. Isso é agravado pela mentalidade juridicista, que confunde, tá certo, os textos legais com a estrutura real do poder. No Brasil, sempre que um governo decide alguma coisa ilegal, anticonstitucional, a pessoa diz: ah, mas isso não tem base legal, não tem base constitucional. E daí? Isso tem base na força, tem base no poder, tem base nos meios de ação, e por isso mesmo será feito contra as leis. Tá certo? Então, esse raciocínio juridicista, ele é tão absurdo quando você diz: olha, no Brasil não existe crime, por quê? Porque o Código Penal proíbe. Não é isso? Não tem. É proibido ter crime, então não tem. Mas é o raciocínio do mesmo tipo. Então, como foi que chegamos a este estado de psicastenia? Onde qualquer um nos faz de trouxa. É isso. Onde você vê, chegamos ao cúmulo do destino da nação, a salvação do país, acabar na mão de um sujeito como Renan Calheiros. Foi o que aconteceu esta semana. Foi para isso que nós saímos na rua, em 2015, para depois chegar e pedir: ô, seu Renan, por favor, quebra o nosso galho, salve o impeachment. Se não percebe que isso já é dobrar a espinha da massa, já é forçar a massa a beijar o pé da classe política, meu Deus do céu. A mesma classe política que abriu o caminho para a ascensão do PT, que favoreceu a instalação do Mensalão, Petrolão, etc., etc., etc. Pô, meu Deus do céu. Então, é claro que o sentido dos protestos públicos foi invertido, sob pretextos formalistas jurídicos, etc., etc., né? Respeito às nossas instituições, eu digo, mas espera aí, São as instituições que estão fazendo isso. É o STF, é o Congresso Nacional, né? É a Presidência da República. Não é uma, uma quadrilha que se apossou, mas a partir do momento que ela se apossou, elas são o Estado. Você não entendeu ainda? Né? Então, a quadrilha se apossou do STF. Bom, tem algum STF externo para condenar o STF? Não, não tem, são eles mesmos. Então, quando chega a esse ponto, você não pode recorrer às instituições para eliminar o mal, porque elas são o mal. Então, elas têm que cair e têm que ser substituídas por outras, evidentemente. Outras que deem ao povo mais meios de ação. Não é isso? Então, quando você vê, por exemplo, que quando você raciocina pelo lado jurídico, você entra num loop, num círculo vicioso. Houve fraude nas eleições, eles fizeram apuração secreta, então vamos reclamar. Ah, mas você não pode processar um homem do STF porque ele tem foro privilegiado. Então você tem que ir no STF. Mas o STF também é gente deles. Então temos que apelar às Forças Armadas. E lá das Forças Armadas, o homem batendo continência para o Foro de São Paulo. Fechou o círculo, gente. Né? Não tem para onde correr. Então só existe uma força favorável ao povo, o próprio povo. Né? Portanto, ou se organiza a militância popular, ou então você está lascado. Você pode sempre tentar. Como é uma tradição na política brasileira, leia um livro do Paulo Mercadante, A Consciência Conservadora no Brasil, você pode terminar num arranjo, numa conciliação, numa pizza, que vai ser sempre humilhante para quê? Para o povão. Que é exatamente o que está acontecendo. Ainda está em tempo de fazer alguma coisa? Sempre está em tempo de fazer alguma coisa. Enquanto você não morreu, alguma coisa você vai ter que fazer. Não é isso? Então, no meu entender, o que tem de fazer é duas coisas. Primeiro, tem que reformar a alta cultura. Tem que criar exatamente o que nós estamos fazendo aqui, criando uma nova geração de intelectuais que possam criar, por assim dizer, uma barreira de livros, barreira de informações fidedignas, que deem às pessoas uma visão correta do que está acontecendo e lhes permita tomar as decisões mais apropriadas, né? Essa é a primeira coisa. Segundo, organizar a militância popular. Fora dos partidos, né? Não pode ter nada a ver com partido político nenhum. E sem a participação de nenhum político desses que estão em Brasília. Esses têm que ser rejeitados in toto. Eles foram forçados a votar pelo impeachment. Mas o que é o impeachment? O impeachment é, em primeiro lugar, a consagração das eleições. Tanto que, se você retira a Dilma, tem que botar o Michel Temer. Eu, como? Mas se o mandato dele é ilegítimo, tão ilegítimo quanto o dela. Os dois foram eleitos numa apuração secreta que, em si, é fraude. Então você consente com essa humilhação e diz: ah, que bom, me livrei da Dilma. Quer dizer, você está tirando o bicho de pé mesmo, né? Com a ajuda do leão faminto. Então, sempre vai haver pessoas que posam em favor dessas coisas mediante argumentos padronizados. Quando o sujeito fala assim: eu sou democrata, eu sou a favor das instituições democráticas, você está, em 100% dos casos, você está falando com vigarista. Né? Porque em nenhum momento as democracias esteve em questão. Tem alguma proposta de ditadura militar? Não, não tem. Tem alguma proposta de comunismo? Não, os comunistas não falam de comunismo. Todo mundo é a favor da democracia. Né? Tem ninguém que não seja a favor da democracia. Da boca para fora. Né? Todos, mas se todos são, então isso não significa nada na boca de ninguém. Então, agora que você já disse que você é democrata, você já mostrou que você é bonzinho, agora me diga o que você quer realmente, qual é a sua proposta concreta. Né? Bom, aí a conversa muda. Não é isso? Então, esta pose, né, de você é o democrata e o outro é o fascista. Você já viu que todo mundo chamou o outro de fascista? Né? O PT chamou o Reinaldo Azevedo de fascista, chama eles de fascista. Só não, eu não estou chamando ninguém de fascista. Por quê? Porque eu sei que tudo que está em discussão no Brasil não tem nada a ver com o fascismo. Porque o fascismo, como economia, já está consagrado no Brasil e ninguém o questiona. Né? Não é isso? E o fascismo, enquanto política de Estado, no fundo, é também o que todos estão fazendo. Então, o fascismo não está em questão, me parece. Não é isso? Então, eu não creio que o conceito de fascismo se aplique à descrição de nada do que está acontecendo, exceto na esfera econômica. Tá certo? Mas, ele virou um conceito tão elástico que ele pode ser usado indiferentemente pelos dois lados. Então, o conceito de fascismo hoje é apenas um porrete. Para mim, não é, gente. É um conceito científico, né? Que serve para a descrição de certas políticas, certas facções durante um certo período da história. E no Brasil, de fato, só existiu um proto-fascismo no tempo do Getúlio Vargas, que, por coincidência, meteu os fascistas na cadeia. Ele não meteu os integralistas na cadeia? Meteu, porque ele queria os fascismos só o dele, o do outro não serve, não serve. Tá certo? E o que que continuou dominando o Brasil? A política getulista, na verdade, até hoje. JK foi eleito por quem? Pelo mesmo conluio getulista comunista, que era o PTB, PSDB. PSD, naquela época, não é PSDB, perdão. Partido Social Democrata. Então tinha duas facções getulistas, dos pobres, que era o PTB, e dos ricos, que era o PSD, mas era a mesma coisa no fundo. O outro lado, a UDN, a única vez que teve uma chance, elegeu um louco, que era o Jânio Quadros. Né? Ele elegeu um louco e outra vez elegeu um incapaz, que era o Collor. Então as duas únicas chances que a direita brasileira teve. Meu Deus do céu. Então, o Collor era evidentemente uma pessoa fraca. Assim, era um fanfarrão, mas era muito fraco. Tanto era fraco que depois virou o quê? Puxa-saco dos seus inimigos. Foi este cara que vocês elegeram presidente da República? Vocês não têm vergonha, gente, hein? E o Jânio Quadros, era conversar 5 minutos com ele, você vê, esse cara é um louco, megalômano, histérico. Hein? E quando escolheram a candidatura do Brigadeiro Eduardo Gomes? Bom, o Brigadeiro Eduardo Gomes era um homem decente, etc, etc. Aquele sujeito ultra polido, ultra educado, que não faz mal a ninguém, fala. Assim, não adianta. Né? O único político viável que teve desse pessoal do DN foi o Carlos Lacerda. Ninguém nunca apostou nele. Porque, ele fala umas coisas muito duras, ele escandaliza as pessoas, ele choca. Né? Então, esta, vamos dizer, esta autocensura politicamente correta já existe no Brasil há muito tempo. Tá certo? E ela é um dos fatores de imbecilização. Então, você vê, o Brasil está cheio de pessoas capacitadas para comentar as miudezas da semana. Ah, o Renan Calheiros falou isto, aqui o Cunha não sei o quê. É isso aí, isso é o assunto de Reinaldo Azevedo, Marco Antônio Vila, esse comentário jornalístico. Agora, pessoas qualificadas para descrever as grandes estruturas de poder, as grandes forças que estão produzindo a história, simplesmente não tem mais. Então nós precisamos produzir essas pessoas o quanto antes, e é exatamente o que eu estou tentando fazer com este curso, com o COF, etc, etc, etc. Na verdade, com muito mais resultado que jamais esperei. Graças a Deus, isso aí tá acontecendo. E dentro de menos de uma geração, você vai ter muita gente fazendo um trabalho como o meu. Muita gente mesmo, tá certo? Bom, aí você tem a perspectiva de surgir uma nova classe política melhorzinha. Né? Antes disso, não. Você vai ter que contar com o Renan Calheiros, Cunha, essa mesma gente de sempre, tá certo? Então, em primeiro lugar. Qual é o critério para você escolher um político? Você não pode escolher um cara medíocre, meu Deus do céu. O sujeito tem que ter qualidades intelectuais efetivas. Isso é coisa básica no mundo inteiro. Hã? Você vira, aqui nos Estados Unidos, qual foi a dificuldade do George Bush? Ele não parecia ter a qualificação intelectual necessária. Na verdade, ele tinha, mas é que ele tem um problema de fala. É claro que ele tem qualificação intelectual, ele era piloto de avião a jato, não é um Zé Mané. Hã? Mas ele não parecia, ele não tinha o physique du rôle, por assim dizer. Então, tem que ser um intelectual de grande qualidade. Se você pega os presidentes americanos, quase todos eles eram escritores excelentes, né? Assim, tipo Theodore Roosevelt, Abraham Lincoln, né? Calvin Coolidge, todos eles. Então, você tem que ser um intelectual e ter algo a mais, que para ser um intelectual ele não precisa. Agora, no Brasil, a qualificação intelectual tem sido um handicap. Não é isso? Então, por exemplo, Carlos Lacerda tinha qualificação intelectual. Os resultados dos outros medíocres tinham inveja, queriam rebaixar. Então, em vez de você subir o nível da classe inteira, não, você tem que baixar. Isso não pode continuar assim, meu Deus do céu. Nós temos que mudar a relação do brasileiro com o conhecimento. Ele tem que começar a respeitar o conhecimento, não os títulos e honrarias, que são símbolos exteriores que podem ser concedidos a qualquer analfabeto funcional, como hoje são concedidos de montão. Né? Então, nós temos um ministro da Educação que, em público, diz o seguinte: não é, ele não falou isso na cozinha, né? Ele não estava bêbado falando num botequim, ele estava fazendo discurso oficial. Galileu Galilei foi queimado vivo porque disse que a Terra era redonda. O que é para fazer com um sujeito desse? Dar um tapa na cara? Ele tem muita honra para ele dar um tapa na cara, né? E o sujeito fala isso e continua sendo ministro da Educação. Ninguém o tira de lá. Isso não escandaliza as pessoas. Por quê? Parece que assim, a cultura, o conhecimento é só um adorno, é uma coisa para enfeitar. O sujeito ele vai continuar o mesmo. Então é como um diploma que você pendura na parede. Então, este conceito da cultura já existe no Brasil há séculos. Era assim já no século XIX. Só que na época não tinha as consequências catastróficas que tem hoje. Porque você ainda tinha um certo grupo de pessoas, pequeno, mas influente, que sabia melhor selecionar as pessoas. Então, você veja, no tempo do Império, quem eram os escritores de maior prestígio? Eram os melhores. Não eram os piores, não eram os mais medíocres, enquanto os escritores de talento ficavam no fundo do poço. Ninguém duvidava que os grandes escritores, Machado de Assis, Cruz e Souza, não é isso? Coelho Neto, ninguém, Rui Barbosa, ninguém punha isso em dúvida. Ninguém ia colocar um cara medíocre no lugar deles. Aos poucos isso foi mudando, né? De modo que o oficialismo, os títulos, as amizades começaram a contar mais. E depois o sucesso editorial, quer dizer, o número de exemplares vendidos. Digo, o número de exemplares vendidos depende da promoção que a editora faça e não da qualidade do livro, meu Deus do céu. Uma coisa não tem nada a ver com outra, né? Ele diz: olha, a qualidade de um produto não tem nada a ver com a qualidade da sua publicidade. Você pode fazer um produto muito ruim e contratar a melhor publicidade do mundo, e vice-versa. Então, também os editores foram deixando de ser pessoas de cultura e se tornarem meros marqueteiros. Isso é um perigo, né? O editor tem um poder de seleção que é uma coisa devastadora, né? Então, tudo isso foi contribuindo para agravar formidavelmente o desprezo brasileiro pela cultura. Com esse cortejo de consequências, que é uma coisa incrível. Então, elegeram o Fernando Henrique Cardoso porque ele parecia um intelectual. Na verdade, ele é apenas um repetidor de bobagens marxistas. Era um homem medíocre, evidentemente. Não tem nenhuma obra notável. Ele não fez senão repetir as bobagens que aprendeu com Eduardo Galeano e outros, né? Com Florestan Fernandes, pelo amor de Deus, que era outro burrão, né? Quanto isso, por exemplo, sei lá, os caras de grande talento mesmo iam embora para o exterior, como Alberto Guerrero, Ramos foi embora, né? Então, à medida que vamos dizer, esse amor à mediocridade, porque o amor à mediocridade é uma coisa consoladora. Se você sente que o cara que está lá em cima, ele é igual a você, é um idiota como você, você sente que ele também, você poderia estar no lugar dele. E foi por isso que votaram no Lula, meu Deus do céu. Votaram no Lula porque ele era um incapaz, né? Não apesar de ser um incapaz, né? Porque diz: não, ele é um homem pobre e tal. Bom, ele subiu na vida, ele tem todas as marcas exteriores de quem subiu na vida. Ele usa ternos melhores, ele apara as unhas, apara a barba, fica mais bonito, né? Mas, por dentro, continua o mesmo analfabeto de sempre. Então, ele de fato, ele só subiu exteriormente. Ele não é um brasileiro que subiu por seu mérito. Não, ele foi subido por forças que interessavam ter um símbolo de trabalhador lá em cima. Não é isso? E a coisa foi piorando, piorando, piorando. Daqui a pouco começa a entrar um negócio estético. Você tem que botar lá as pessoas mais feias. Porque a beleza é um símbolo da dominação de classe, é um padrão, né, imposto pela burguesia. Então você tem que pegar umas mulherzinhas insignificantes, né, doentinhas, e botar lá para dizer que você não está discriminando, né? Então, isso quer dizer que o número de proteínas virou um critério racial. Se você tem muita proteína, então ele é branco. Se ele tem pouca proteína, ele é preto. E o que é isso, pô? Ficou todo mundo louco. Eu estou exagerando? É? Ora, aqui nos Estados Unidos, pelo menos alguma presença eles exigem dos caras. Eles votaram no Obama, peraí, o Obama tem uma presença, né? Ele fala bonito, é tudo lido no teleprompter, mas ele é um bom ator, ele tem uma presença, ele não passa vexame nisso aí. Não é isso? O Clinton não passa vexame, a Hillary Clinton não passa vexame, não é isso? O Trump não passa vexame, todos eles sabem falar, sabem se explicar, sabem fazer algum raciocínio, tá certo? E tem uma presença física, isso é importante, né? Então, você não pode dizer, o governante é um símbolo do país. Isso não que precise necessariamente ser um sujeito atlético, mas não pode ser um sujeito da impressão que está doente, a não ser que você queira explorar o símbolo inverso, tipo Mahatma Gandhi. Isso. Mas o Mahatma Gandhi, ele se afirmava como a seta. Não necessariamente, não em primeiro lugar como político. Então, por isso, ele podia ser magrinho, andar de tanga, fazer cocô em público, como fazia. Tá certo? E aí ele reuniu os discípulos, tu dá uma privadinha para cada um, ficava milhares de pessoas lá ensinando os caras a fazer cocô. Eu sugeriria que a Dilma fizesse isso, né? Então, isso significa que o desamor brasileiro ao conhecimento acabou virando um negócio masoquista e depressivo. E se esta geração não parar com isso, a próxima não vai conseguir. Vamos dizer, nós já chegamos no fundo do poço. Então, ainda tem um pouco de energia para tentar nadar para cima. Então, temos que aproveitar essa energia. Então, esse curso foi concebido, entre outras coisas, com este objetivo. Ora, nós fomos muito longe. Então, no Brasil já são o quê? 10, 10, 20. Então, eu não vou fazer a segunda parte das perguntas e respostas, mas eu lhes oferecerei mais uma aula extra na semana que vem, só para as perguntas e respostas. Então, terça-feira que vem eu estarei aqui só para responder as perguntas, tá bom? Então, até a semana que vem, muito obrigado. Espero não ter decepcionado a ninguém com esse curso. Teve um sujeito que reclamou que, ele não cumpriu o programa. Falei, toma lá seu dinheiro de volta. No próximo curso pediria a sua orientação. Mas eu acredito que eu cumpri o programa. Então tá. Muito obrigado. Até a semana que vem.